November Juliet Echo 659 November Recife Center 126.85. 126.85 fraction 6590 in November. From here. It's finishing the pushback now. Cruz 149, decolos 35, controle 19, decimal 35. 1935, bom dia, 3149. Controle Salvador, bom dia, da 3149, 1800, Nadai Almeida. TAM 3149, contato Adana, decolar e submantenha. 360, sai da Dael. 360, Dael, TAM 3149. Autoriza a presente proa de Dael ou Leda? Autorizado Leda, TAM 3149. Autorizado Leda, TAM 3149. Pronto para o táxi com 79, alterna Goiânia, 5 horas e 3. Autorizado táxi via Indy Alpha, ponte esperador no 0, torre em 1 no 895, quem negar no 0 no 2, boa viagem. E a Alpha, o ponto espera em 895, China 628. TAM 3732, complete final procedimento, torre 1 no 8, decimal 95. 295, obrigado, boa. Boa. It's the same as you copy, okay? For takeoff 1017, 10 is the same as 17, outboard and then left transition. Not left turn, it's right turn to Arbor departure, LF transition. It's right turn, okay, turn to the right. Ready, maintain holding short following the Avianca. Livre decolagem 9083, 100 graus, 10 mais. Livre decolagem 10, voo 1013. Salvador, 3732, espaço externo, baixando e travado. Ciente, aguarde autorização de pouso. Vento 1, 00 graus, 109, leve pouso 97, 90. Leve pouso no 03732. Confirmar o vento? 1, 00 graus, 10 mais. Excelente. 9083, decola os 39, controle 1, 9035. 935, 903. Contato radar na decolagem, subir mantenha 360, saída da Elo e da Bridge. 360, da Elo e da Bridge, 903. Pesada Lema, TN 225. Deixa só os 41 à direita, 129 só. 29, boa. Alô, Salvador, bom dia. Tá 3732, livrou na foto. 3732, Alfa Juliette para posição 3. Alfa Juliette, posição 03. Hotel Quebec é clear to line up and wait. Clear 225, decola aos 43, controle 19, decimal 35. 19, 35, moça. Salvador, bom dia, 6225. 6225, contato radar, sube, mantenha, 320, sai da árvore. Árvore subindo, 320, 6225. TAM 3149, chame Centro Recife, 125, decimal 1, alterna 133, decimal 95. 125, 133, 95, Centro Recife, obrigado e bom dia, 3149. Bom dia, bom voo. Gente, agora de 3 para cópia. Maintain position just 1 minute more, okay, to space for the right focus and the same departure. Eu vou ser com o plano cópia. Tamari, desça para nível de voo 050. Ajuste no 092. Deixa eu ter o fito e após conforme rota. Controle em 1-1935, acione 5064. Procedimento correto, confirme POB. 02 agora, acionamento táxi, torre em 1-1895. Tiago, devia acionar, chame táxi. Quebec is clear to take off now, wind is 100 degrees, 100 knots. Oceanic 311, both arrivals, Sanford level 060, KNH 1012. Oceanic 311, side direct to Bonsi. Gol 9083, chame Centro Recife, 125, décima 1, alterna 133, décima 95. Recife, 251, alterna 3395, gol 9083. Decimal 35, 109, decimal 35. 109, 35, até da técnica, vai. 35, controle, 5070, transponder. Hotel Bravo India Hotel Quebec, 2500 feet, climbing flight level 430. Hotel Bravo India Hotel Quebec, radar contact, Abra departure, climb flight level 430. Climbing level 430, Hotel Quebec. Vamos para o posicionamento. Mil pés. No caso sobre voo, confirme. Mas está com as milhas, com a radial. Este é a Cosca, Salvador, Salvador. É mil pés, decola da 17 com Proa Norte. Controle 1935, acione 0133, é Cosca. Gente, é Cosca, se afastando 5 milhas. Lógica, sente, Salvador, Salvador, mil pés, levado ao 7, então curva à direita, corredor axé restrito, 1935, controle, 0133 no transponder. Lógica, poderia confirmar POB? 04 POB, acionamento táxi, torre em 1895. autorizado o Vitor Wolff a vir ingressar reporte alinhado no 7. Mike, qual acho que ele mencionou a Chimitax? Pela decolagem, vista no 7, vento 080 graus, 0 nós, confirma. 5, chave centro Recife, 126, decimal 0, alterna 128, decimal 8. China 6311 is the speed 200 knots. Gol no 160, desça para 2000 pés, ajuste no 012, autorizado final de procedimento e LS X-Ray, após estabilizado. Positivo 2000, 1012, Diver X-Ray, tomada estabilizada, gol no 160. Controle em 1935, boa viagem. 1935, grato. Salvador, é o Papatango Vitor Golf Eco. Papatango Vitor Golf Eco, contato radar, subir mantenha 3 mil pés, sair da árvore. Vai subir manter 3 mil pés, sair da árvore, Vitor Golf Eco. Hotel Bravo Índia, Hotel Quebec, Recife Center, 126.0, if unable, 128.8. 126.0, if unable, 128.8, Hotel Quebec, goodbye. Sanei 6311, desça para 3 mil pés. Oceané 6311, descend 3,000 feet, QNH 1012. 3,000, 1012, Oceané 6311. Jão 07, prossiga. Guardião 07, mantenha o setor mil pés em condições visuais, ajuste na 012, aguardando para interceptar os localizadores. Pelo setor, Guardião 07. Go ahead. Any chance that I could do that? Negative. Okay. Hoje é o 07. Papatango Vitor Golf Eco, vetoração para evitar tráfego, curva esquerda, proa 245, mantenha essa proa por 20 milhas. 3304, autorização Brasília, nível 360, sentido ao oceano. 3304, Salvador Brasília, 360 nível, viro peso 17, decolada 10, primeira curva direita, saída arbor, após elefa. Uno, 1935, controle, 5072, o transponto. Brasília, autorizado 360, viro peso 17, decolando 10 com curva à direita, saída arbor. Então, olha, controle 1193, questiona 5072, da 3304. Pode posicionamento, tá? Está pronto, 3304. 06, tá livre, pode estar. Obrigado, chamar a pre-tax 3304. Autorizado 200, aceita. Voador Conquista, 200 nível, decolada 10, primeira curva à direita. Saída arbor, direto, vitória da Conquista. Uno, 1935, controle, 5077, transponde. Reposte para posicionamento. Chama para esse ataque, eu acho que... Papatango Vitor Golf Eco, livre, sub e mantém 100. Papatango Vitor Golf Eco, 10 milha, sudoeste do VOS Salvador, reassuma a navegação, vou na proa de Argo. Na proa de Argo do Vitor Golf Eco. E autorizado, autoriza direto ao Vitor, Vitor Golf Eco. Já vou visual na rota. Vitor Golf Eco, ciência, autorizado direto ao Fito. Channel 6311, to intercept localized, turn right, head 130, go establish. Left, 130. The left, and the real point established, 6311. Hey, confirm, turn left. Left, 130, Channel 6311. 130 left, thank you, 6311. Gol no 160, estabilizado? Sim, ativo, estabilizou. Complete final do procedimento, chame torre 118, decimal 95. 1895, com a Torre Salvador, com o número 0. Guardião 07, sub mantenha 2000 pés, autorizado direto Duna, repórter estabilizado. Uno 20 graus, 109. De repouso na 10, com o número 0. 211-10-2000-feet, complete final tower, 118.95. 118.95-2000-feet, complete the 611. Santos 3000, me assiste, chamou? Separei da olhada da bridge, as voz de cópia. Guardião 07, o senhor apresentou o plano de voo completo ou notificação? Para o táxi, está 3304. Está com 153 a bordo, 3 horas e 40, Ribeirão Preto. Utilizado o táxi, aí de Alfa, ponte esperador 10, torre 1-1895, QNH-10-12, boa viagem. 1-0-2, táxi de Alfa, ponte espera, chama a torre 1-2-3-5-3-3-0-4. 1-2-9-5, torre? 2-9-5, obrigado. B663, poderia confirmar sua rota? Tower, Ocean 601. 601, continue approach, stand by for any clearance. Roger, continue stand by 601. SMAP, DCT Wake, Maricá, Lucas, Lu 44. Decola da 10, primeira curva à direita, Dael, Leda, Bridge, saída. Uno, 19, decimal 35, controle, 5076, autoresponder. Posso estabilizar. Forte posicionamento, 3663. Fica livre, champanhe, versão 7. Pause 60, solo 03, direito 29, solo 29, direito. Mantém a posição. Alfa é 4-7-7. Ok, Roger, Cleto, lembra, né? Roger, Zero Ocean 601, lá. Papa Tango Bravo, que Luiz, que mantém as condições visuais. Repasse rotatória visual com campo, ajuste no 012. Autorizado ingresso e decolagem da 17, depois conseguindo no litoral sul, correr do axé, o vento 1-0-0 graus, o litoral. Tá. ataque na chama de atrito, por favor, se você tem equipamento, como recebe o atrito? Muito baixo, muito baixo. 4/4. Melhorou agora? Afirmativo, melhor. 5/5. Tá bom, obrigado. Reporte estabilizado, 1012 é o ajuste. Ok, já estabilizado no lock, mantendo a 2 mil pés, o guardião do aspecto. 3 milhas para a duna, chame a torre no 1895. Chama na torre 1895, guardião do aspecto. On the ground at 06, look to the right and call 1290. Right, and 1290, thank you. Mike Costa decola ao 06, vai prosseguir até aqui, proximidade do farol, confirma. No máximo até o farol Oscar e na sequência regressa para o circuito de pouso final. Ok, então chame quando for abandonar o setor do farol, mantendo escuta. Vai manter escuta até o farol Oscar. Após o ingresso para Juliette, a gente inicia. Tá, valeu. O Nuno 60, autorizado ingresso para Juliette para o portão 9. Juliette, portão 9, confiança. O CNM 3 Nuno vai prosseguir alfa e manter posição antes da Juliette. 907, você já. Guardião 907, passando Duna, mantendo 2000. No lock. Quem é porta externo? Passará externo, Guardião 07. Livre, após táxi, trip. 3304-08, controle 1, nacional 35. 1935, ponte 3304. Sendo 5, Oceané 63, 12. Sente. Torre Salvador, bom dia 3304. 3304, mandado para cadar. Submantendo 360, vigilância. 360, 3L para o GLS, está presente? Mantendo o perfil, está na 3304. Mantendo 3304. Tá suando, já para o regresso. Vicente, Mike Costa, aguarde. Guardião 07 passando externo, vai aproximar para o 17 ou vai prosseguir para o GRE? Ok, no decisão o Guardião 07 vai cancelar e deve prosseguir pro GRE. Tá ok, Cente, chame quando pronto o cancelamento. Cente, tá full ILS, o Guardião 07. Como é que é que eu tem o Guardião 07 à sua direita fazendo o ILS da visual do tráfego? Afirmativo. Ok, tá autorizado com direita, passa por trás do tráfego pra base da 17, eu acho que. Mas em posição do fã, Juliette. Ok, before Juliet, 6011. V663 agora instante para o pushback. Apagou, se prossiga? Sente o acho que apagou, agora instante para a cópia. Fala, Oceaner, 6 a 3, 1, 2, a gente vai parar um pouquinho mais pra trás pra deixar o colega ingressar aí no pátio. Confirme, Barçalo. Funcionário, vem a 3, 1, 2, vai fazer um pushback um pouquinho mais na retaguarda pra deixar o colega ingressar no pátio. Afirmativa, afirmativa, minha 3, 1, 2. Ok. Valeu. Valeu. Fica o senhor, Alan. Enter on taxiway Juliet, 2 gate 05. Observe the avioca, making pushback of 2 gate 05. Okay, roger, by Juliet and just enter 5, that is clear, thank you. Para o táxi, está com 1, 2, 3 a bordo, autonomia de 2 horas e 40, alternado Natal. Tá autorizado o táxi, via IG Alfa, no ponto de espera do 10, torre 1895, QNH 1012. Observe apenas o parqueamento da aeronave da companhia no PIT 5632. É, após a bela passagem da aeronave da companhia, vai para o ponto de espera lá, 1895, Xené, 6312. Ô, 61 no POB, autonomia 330, altera Monte Faro, front frente choque. Confio POB, tripe? 61, 61. 61 na bola, autorizado táxi, seguindo na cidade de Bianca, via IG Alfa, ponte esperada no 0, 1295, QNH 1012. Alfa Índia, Alfa Índia, ponto de espera, 1895, 1012, ajuste, 5221 da 3. Quando a equipe de solo que após a aeronave da TRIP livrar a retaguarda, da livre pushback após táxi. Após a aeronave da TRIP, é claro, autoridade de mandar se prender mesmo. Salvador é o Chanel 6312, aproximando-se do ponto de espera da 10, tá pronto. Estou autorizado a linha de decolar, 6312, vento 100 graus, 109. A linha decola, 6312. O guardião na setor aí da... no setor aí da Irmar, na outra parte 500 pés, sem tráfego pelo Agora, Sérgio, aqui passando pelo seu tráfego agora. Corrigindo, vai remar, guarda 07. Eu acho, só o teu tráfego do Bravo Quilis que está passando aí por cima agora também, ok? Quando o RMT esteja atento ao tráfego, chama para final do Gré. Final, parte que se encontra em pista que decola? Vai livrar logo a direita para o Pacho, tem um tráfego também na sequência para pouso do Bravo Quilis, ok? Tá feito, Oscar. Bravo Quilis continua a aproximação no 7, aguardando liberação de pouso, tem um helicóptero à sua frente, o Mike Acosta, para final para a 1-7. Ah, direita. 1-1-9-3-5, controle. Saída Puca, Jamo, após Jamo direto, Aracaju. Acione o transponder 0273. Do trip ali é manter o novela. Sente a Juva Golf, confia em BOB? Sente, 01 a bordo, táxi e acionamento 1895. Guardião 07, vai por cima que setor agora? Ok, chama na final do Gré. busca imediatamente no solo, considera os 15 frequência livre. Cristo de pouso, 100 graus, 109 busca. 30 milhas. 302, decolou 16, controle 19.35. 19.35, 63, 12. Salvador, bom dia, Oxalé, 6312, decolou. 6312, contato da data, atenção vigilante. Gente. Já, Gilão, repete o táxi. 630, desse mantém nível de voo 050, chegada a Mari. K3663 para táxi 152, 4 horas, Galeão. 2, confirme como recebe o controle. O controle, eu te recebo 5, como é que você recebe? 5, submantenha nível 350, saída PUCA. Ok, 350 na PUCA. Senhora, é possível coordenar a PROA de Aracaju para a gente botar atenção no horário? Mantenha ainda o perfil aguardando coordenação, né, 312. Gente, estou no perfil e aguardo. Muito obrigado pela colaboração. 935-5227-5221, bom dia. TAM 3304, chame Recife 1260. 360-3304. Senhor de Salvador, bom dia. 35221, Arco. 3221. Atenção, vigilância, mantém o perfil da subida Arbor, tem condições de cruzar o nível 100 antes da 15ª milha? Afirmativo. Sim, sim. Sente, seu cachorro. Autorizado, chame para ingresso no 7. Pressão para ingresso 35. Prossigão. Crescente, está livre, chame na final do greve. Nove 109, vigilância, desça e mantém nível de voo 060. Vitor Golf Eco, chame Recife 1260. Tá mantendo a proa de Mari? Ok, mantém a chegada, número 2, sequenciamento, 9109. Deu 1630, pode voar, dona. Afinal, com o Grael, guardião 07. Sente o homem no solo, vento 1-00 graus, 1-09-07. Autorizado em ingresso, reporte ANEAL 35 Golf. Salvador, tá 3663, ponto 0, 0, 0. Usado, Matheus, 3663. E mantendo a 0, tá 3663. 3 com ponto de decolagem, vento 1 00 graus, 1 29. Comando pronto, autorizando a decolagem, na 10, na 3, na 3. Agosto também com ponto de decolagem, vento 1 00 graus, 1 0 mais. Guardião, considere no solo os 2-1, frequência livre, 07. Chamei 6312, chamei Recife 12685. 12685, obrigado pela colaboração, Chamei 6312. Chamei 6332, desse mantém nível de voo 070 na chegada Mari 1012. Controle 19935. Gente, 1935, obrigado, bom domingo. Ok, o Papagolfo decola também aos 23, controle 1935, Irã. Bom, obrigado. Até lá. Olha, Oscar Papagolfo. Oscar Papagolfo, contato radar após a decolagem. Aracaju, segue Conde. Agora Conde, bom. Grande Irã. Olá. Controle de Salvador, Oceania 6312. Pode, por favor, confirmar a frequência do Centro Recife, se o senhor pediu para chamar? Centro Recife em 12685, alternando 13365. Ok, copiado, obrigado. Controle Salvador. Bom dia, 3663, ação. Então, 3663, contato radar, ascensão vigilante. Acessão 340, obrigado. Oh, Michael Papapá, Salvador, Serra Bravo, Serra Papá. Michael Papapá, na escuta. Confirme o destino, Serra Bravo, Serra Papá. Papá, recebemos um plano que o destino seria Serra Bravo, Serra Papá. Você efetuou alguma Serra G? Papá, Mike, papá, Salvador para São Paulo, 430 nível, autorizado via pelo 16, Bravo Hotel Zulu, Trive, pós conforme. Decola da 17, primeira curva à direita, Dael, Leda, Bridge. 1935, controle 5104, transponder. Uma milha à frente, qual é o nome dele, hein? Confirmo, não entendi. Um estágio aqui, bem, está passando a DSK agora do Bombe 3DA. O 1630 está próximo ao estádio da Fonte Nova, fica à sua direita a 2 milhas. Ah, tá certo então, pode falar. Se que tivesse sido demolido, tá vendo um estádio bonito aqui, eu fiquei sem entender. Bahia! Tá certo. Ele foi demolido, isso aí é o novo. É o novo, tá pronto já? Já, vai inaugurar agora dia 7. Beleza, tá bonito pra caramba, show de bola. Nós vamos andar para o prefeito agradecido? 9109 até 2000 pés, acusa estabilizado no localizador com 1012. Acusa, obrigado. Autorizado, chama para o táxi. ILSXLA, pista na 0, agora 630. 630, completa final, torre 1895. Completa, 1895, agora 630, bom dia. Salvador, voo na 630, tá uma milha do marcador externo, baixado e travado. Se enche e pouso 630, pista 10, vento 100 graus, 122. Pouso, pista 90, voo na 630. Alô, bom dia, pra 3733, centro do hotel, posição 3, pra cópia São Paulo com a ONS. 3733, Salvador, São Paulo, 360 nível, autorizado, via Upper Zulu 16, grava hotel Zulu Trivi após conforme. Recolha da 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, Bridge, 1935, controle, 1-1-5, transponder. Tá, 3733, 3 de São Paulo, com ONS 360, com fome. Apesulu 16, BHZ, Trivi. Decola da pista 10, curva à esquerda, aliás, curva à direita, saída da EU, Leda Bridge. Controle 1935, transponder 5115. 3733, chame pronto para o estacionamento. 733. Pro de toque. Posição, toque da chegada Aman, aguardando condições visuais para prosseguir visual no 7, não entrou bravo. Não, pode interceptar o Enes, gol? Gol 9109, turno 1895. 2,95, obrigado. Oi, bom dia, eu vou 9109, tá passando zona visual. 2000, comandante estabilizado com 1012. Atenção em pontos. Anda. 63, chame Recife em 1-2, 5-1. 1-2-5-1 com Recife, obrigado, bom domingo. 130, seu solo foi aos 31, direito 129, só 1. Direito 29, solo 130. Juliette para o 4. Alfa Juliette para o 4, voo 1630. Né, 6250, desça e mantenha nível de voo 050 na chegada a Mari. Autorizado, chama para ingresso. 6250, mantenha a chegada, temos a aeronave em ascensão à esquerda. Autorizado, reporte alinhado no 7, pronto. Alô, Salvador, tá 3733, pushback acionamento, posição número 3. O TAN 3733, após a aeronave Zagol parquear à sua esquerda no 04, está livre para o pushback após táxi. Após o gol, está autorizado para o ataque 3733. Sim, 1, 2, 6, 0. Trip 5221 ao controle. Na escuta, prossiga. 221, chame Recife, em 1260. 260, chamada ao centro.